Bora se acabar, galera! Seguinte, São Paulo, eu quero todo mundo na palma da mão, vai! Tô precisando de alguém pra amar, tô precisando de alguém pra ficar. Eu tô vivendo judiado, tô carente de carinho. É tão difícil encontrar esse alguém. Há muito tempo que eu não tenho ninguém. Fim de semana tá chegando, eu não vou ficar sozinho. Agora posso acabar, volta pra dançar a noite inteira. A gente vai de bar em bar, pra incendiar na bebedeira. E bora, bora se acabar, bora no embalo da galera. Bora, bora, bora, bora, bora, solidão aqui já era. E pra quem tá com a gente, nossos padrinhos queridos, Bruno e Marrone! Chega pra cá, moça! Tô precisando de alguém para amar, tô precisando de alguém pra ficar. Eu tô vivendo judiado, tô carente de carinho. É tão difícil encontrar outro alguém. Há muito tempo que eu não tenho ninguém. Fim de semana tá chegando e eu não vou ficar sozinho. Agora bora se acabar, bota pra dançar a noite inteira. A gente vai de bar em bar, vai incendiar na bebedeira. Solidão aqui já era. Vai, Matilde, agora posso acabar. Bota pra dançar a noite inteira. A gente vai de bar em bar, pra incendiar na bebedeira. E bora, posso acabar. Bora no embalo da galera. Bora, bora, bora, bora, bora. Solidão aqui já era. Bora, bora, bora, bora, bora. Solidão aqui já era. Bora, bora, bora, bora, bora. Solidão. Aqui não! Aqui não! É. Já era! Bruno e Marrone, gente! Obrigado! Aí, obrigado, Bruno e Belucci! Parabéns, meninos! Deus abençoe vocês, sucesso. Obrigado, viu? Que Deus abençoe cada vez mais o sucesso de vocês! Amém! Parabéns e essa galera maravilhosa presente também! Valeu, galera! Valeu, Max e Belucci!